deixa minha fé se abalar com coisas que acontecem todo dia e que eu não entendo. Pai, não deixa o meu amor se esfriar com tanta injustiça acontecendo, coisas que eu não entendo. Pai, quero temer-te mais, te servir, olhar pra cruz e ver teu amor. Se abandonado, quero apegar-me a ti, Senhor. Sei que estranho sou por aqui, mas sei que tu me conheces, meu Pai. Está difícil me adaptar, pois o céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Oh, sei que tu me conheces, meu Pai. Está difícil me adaptar, pois o céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Antes mesmo de conhecer, eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim. Saudade do céu, saudade. Antes mesmo de conhecer, eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim. Saudade.